Bom dia, queridos, queridas e todos que a gente tem esse privilégio de estar junto toda manhã. Esse grupo tão interessante, tão diverso, que tem a possibilidade de estar com a gente no entorno da mesa. Eu, particularmente, essa semana estou sentindo muita falta de estar com todos, em função do processo que a gente está de negociação e campanha. E tudo em torno da mudança da Casa da Videira. Mas esse é o momento no qual eu jogo todo o meu foco todo dia. Porque, como todo mundo, a mente da gente divaga. A mente da gente fica preocupado com tudo que é temporário. Porém, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais no que é realmente essencial e eterno. E o que é temporal e o que a gente pode fazer a partir desses textos que a gente tem de hoje. A gente começa com o texto do Salmo 139. E ontem a gente falou muito claramente sobre a importância que é o fato da gente se dar conta de que é impossível escapar de Deus. Existe gente que diz para si mesmo que está afastado de Deus, ou se escondendo de Deus, ou longe de Deus. E essa é uma visão de um Deus do seu tamanho, meu amigo, minha amiga. Deus não tem o seu tamanho. Deus não é você. Deus não é nem mesmo a natureza. Para ser alguma coisa da qual a gente pudesse ter a ilusão de se separar. Aliás, essa imagem de se separar da natureza ajuda bastante a gente entender. Vamos fazer um paralelo aqui. Nós somos seres criados dentro do bioma, como qualquer outro dos seres que existem nesse planeta. E todos os seres estão subordinados aos limites, às contingências, ao ritmo, ao ambiente no qual eles estão colocados. Porém, nós somos o único ser do planeta que criamos para nós mesmos a ilusão de que nós e a natureza, nós e a criação, nós e o meio ambiente, podíamos agir não somente separados, mas em direções opostas. Enquanto você vai observar, seja uma abelha, uma vaca, uma girafa, um leão, um passarinho, nenhum deles transgride uma única, uma só dos limites, até mesmo o chimpanzé, nosso primo mais próximo. Eles não transgridem os limites colocados pela criação na qual eles estão inseridos. Eles estão integrados e têm uma função que, no fim das contas, faz com que a vida progrida e seja muito maior, muito mais forte do que qualquer onda de extinção pela qual esse planeta já passou. Nós estamos passando agora naquilo que se diz a sexta onda de extinção. As outras cinco, a gente chegou a ter momentos em que 95% das espécies existentes deixaram de existir. E a vida seguiu seu curso e o planeta se reinventou e seguiu. Bom, acontece que a vida é essa força da qual a gente não tem como se afastar. As extinções antigas aconteceram em função de meteoros, de mudança de eixo do planeta, de grandes cataclismas geofísicos. E desta vez, a grande força a extinguir a vida nesse planeta tem sido, paradoxalmente, uma das formas de vida nesse planeta que somos nós. E tudo isso tem vindo em função do fato da arrogância do ser humano achar que pode se destacar, se separar, se esconder, negar o fato de que é parte do bioma, parte da natureza. Pois essa mesma arrogância é aquela que diz para nós mesmos que nós podemos viver distantes de Deus, apesar de Deus, sem Deus. Que a gente pode viver a nossa revelia do jeito que a gente quiser, que apesar de a gente tem um mundo abundante, a gente pode provocar escassez, que a gente pode fazer o que quiser, gastar, consumir, agredir, fazer tudo ao contrário daquilo que a nossa programação genética, os nossos limites físico-químicos, os nossos instintos mais básicos, as nossas emoções e, acima de tudo, a consciência que ganhamos nos indica o caminho oposto. Da mesma forma, a gente diz Deus não existe. Ou a gente diz Deus existe, mas ele está lá pendurado como a natureza existe também. Ela é um outro troço separado de mim. Ou Deus é um negócio que eu procuro no domingo, ou quando eu paro para ouvir uma homilia, ou quando eu estou num aperto danado e uso como se fosse um amuleto que cabe dentro do meu bolso. Ou Deus é um nome que eu coloco no adesivo no meu carro. Deus é uma coisa na qual eu nego para mim mesmo que eu estou inserido, imerso. E como diz Paulo em um de seus discursos, nele nos movemos, nele andamos, e que é inescapável o fato de que esse ser ridículo, minúsculo, num planeta pequeno, em torno de um sol de quinta grandeza, numa das menores galáxias de um universo imenso criado por esse Deus, se arroga o direito ou a impressão de que pode ficar longe de Deus. O texto de hoje nos lembra de que este Deus do universo é inescapável. Não porque ele fica te vigiando o dia inteiro, talvez você tenha essa imagem infantil na sua cabeça. Deus não tira os olhos de você porque ele te ama. Ele tem um profundo prazer. E a gente, nessa luta de se esconder, e o pior esconderijo nosso não é ambiental. É esse esconderijo lá do coração que a gente fala: eu vou esconder o meu coração, minhas intenções, as minhas culpas, as minhas angústias, eu vou escondê-las todas bem escondidinhas para que Deus não toque, como se tivesse um buraquinho no coração onde a gente pudesse esconder tudo isso. Não, não tem jeito. Muito mais fácil é você olhar para o que o salmista diz no fim do salmo: sonda-me, Deus. Conhece meu coração, que é basicamente assim: para de lutar com seus mecanismos de falsidade, seus mecanismos de esconderijo de você mesmo, de enganar você mesmo, no fim das contas. Para de se enganar aí. Relaxa. Deixa Deus tocar, se aproximar. E o salmista diz: conhece meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações. Veja, Senhor, em mim se há alguma conduta que te ofende. E aí, a última frase do Salmo é essencial: dirige-me pelo caminho eterno. Deus demonstrou esse caminho e atendeu essa oração em Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho. O caminho de Deus não é um livro de regra na qual você vai atrás e fica procurando. Né? Faço isso, não faço aquilo, tá certo, tá errado, é isso, aquilo. Isso aí, meu amigo, já falei, para certo e errado, você não precisa de Deus. Quem tiver um cachorro sabe perfeitamente bem que o cachorro sabe direitinho, só mais certinho se fez coisa certa ou fez coisa errada. O caminho é bem mais complexo. Por isso que ele não está traçado, por isso que ele não está previsto, por isso que não tem destino. O caminho se faz caminhando e caminhando com Jesus, porque ele é o caminho. A direção pelo caminho eterno, Deus a deu, vivendo em si próprio e falando: vem andar comigo. Ou seja, você quer andar no caminho de Deus? Só tem uma saída, companheiro. Anda com Jesus. E por quê? Porque a nossa rebelião, da mesma forma que eu usei o exemplo da nossa rebelião ambiental, gera em nós um sofrimento. Gente, para pensar nesse planeta que a gente está vivendo. Não tem uma fonte de água mais que não esteja contaminada pela pegada maldita do nosso desenvolvimento. Não tem uma fruta não contaminada com metais pesados, com veneno. Não tem um mar no qual a gente veja a exuberância de vida marinha, outrora existente e hoje reduzida a percentuais assim perigosíssimos. Não tem uma porção de ar nesse planeta na qual a gente não identifica a maldita marca dos 200 anos de desenvolvimento de motor à explosão. Guerras, fome, miséria, epidemia, briga de irmão contra irmão, lutas, tudo isso está se espalhando de maneira perigosíssima. Simplesmente porque nós achamos que podemos ser nossos próprios deuses e nos escondermos daquilo que Deus chamou e prometeu. E aí, na descrição de Ezequiel, ele fala: olha as consequências. Para de pensar que Deus é que fica te punindo, que Deus, que a tragédia que a gente vive foi a vontade de Deus. Não é, não. A vontade de Deus é boa, verdadeira e bela. A vontade de Deus é que nós vivêssemos com Ele e andássemos com Ele toda a tarde no jardim. A vontade de Deus é que nós vivamos numa cidade chamada Nova Jerusalém, onde a gente pode caminhar com Ele, onde não haja necessidade de religião, de templo, de ninguém te orientando, porque você vai ter contato direto com Ele. A nossa rebelião nos coloca numa situação terrível. E em Ezequiel ele fala: mesmo que eu tenha permitido que tudo isso aconteça, que as nações inimigas se levantem, que a guerra aconteça, que tudo isso aconteça, eu vou trazer vocês de volta. Por causa dele mesmo, pela fidelidade de Deus consigo próprio e pelo amor profundo dessa roda que se abriu, estendeu a mão e falou: vem dançar comigo. O que que a gente faz diante disso? A gente pode simplesmente se agarrar com esse Senhor e começar o caminho de volta e se integrar com Ele de novo. Ou a gente arca as consequências e acha que Deus é ruim porque Ele é que nos manda a violência, a guerra, a fome, a miséria, como se isso não fosse a consequência natural das escolhas que a gente faz de se esconder dele. No texto de Hebreus, para terminar, porque nosso tempo é muito curto e é um texto complexo, eu vou ressaltar somente duas coisas. A primeira é no que se baseia essa restauração de todas as coisas que está no plano de Deus e essa situação na qual Deus fala: eu vou abençoar vocês, eu os farei numerosos, meus planos são bons. Paulo fala que existem duas coisas imutáveis, nas quais Deus é impossível que ele minta: a sua própria promessa e o juramento sobre si próprio. Deus não tem ninguém acima dele. Então, quando ele há de jurar, ele vai jurar para confirmar a sua promessa: eu juro por mim mesmo. Porque seria impossível para alguém negar-se a si mesmo. Quando nós juramos por alguém, a gente jura por Deus, jura minha mãe, jura, sei lá, eu. Aliás, a Bíblia é bem clara quando ela diz: não fica jurando, tá? Porque você não sabe o que vai fazer. Deus, quando promete alguma coisa, ele garante isso prometendo por si próprio, porque não tem mais ninguém, nem para ele, nem se ele quisesse trair a si mesmo, seria uma possibilidade filosoficamente impossível, porque ele é o que ele é, e nada é além dele. Então ele fala: assim como eu sou, eu prometo a vocês. E o autor de Hebreus diz claramente que essa é a âncora. Nós podemos seguir firmemente encorajados, nós que refugiamos nele, para tomar posse da esperança que nos é proposta. E temos a esperança como âncora da alma. Esse símbolo da âncora, e aí fica uma ilustração, é um símbolo cristão antigo, não está no Velho Testamento, mas no Novo Testamento é presente também nas culturas latina e grega. A âncora é um símbolo de esperança. Eu não sei em que situação você está vivendo agora. Se é uma situação de angústia, se é uma situação de dor, se é uma situação terrível. Quando o barco está à deriva, quando o barco está solto no meio de uma tempestade, realmente não há o que fazer, a não ser lançar âncora e esperar a tempestade passar. Achar uma baía segura e ali lançar a âncora. A âncora é um símbolo dessa esperança de que a tempestade vai passar. Qual é a âncora da nossa alma? A âncora da nossa alma é o próprio Senhor Jesus. Lançando ele como âncora da nossa alma, como esperança, ele não foi um líder que entrou no santuário e agora fala: venham atrás de mim. Não, ele foi o predecessor, ele foi o primeiro a receber em si a esperança que nos está prometida. Olhando para ele, nós podemos ancorar a nossa esperança de que o plano de Deus é muito simples, como está prometido nas suas escrituras, que é a restauração de todas as coisas. Como eu posso ter certeza dessa restauração de todas as coisas? Porque Jesus venceu a morte, teve seu corpo restaurado, habitou entre nós durante 40 dias depois da sua ressurreição, conviveu com irmãos nossos que morreram afirmando isso. Ele vem dando sinais nos últimos 2.000 anos da completa restauração de saúde, da fome mitigada, da esperança de relacionamentos refeitos. E a gente pode escolher hoje dois caminhos: ou o caminho da destruição, da negação, da dúvida, ou lançar a nossa âncora e a nossa esperança nisso que já foi feito em Jesus e está prometido a todos nós. Porque Deus, esse que te sonda, que te conhece, é o mesmo Deus que criou o universo e que simplesmente quer te trazer de volta a viver em harmonia com a sua criação, com Ele mesmo e consigo próprio. Que Deus abençoe, que você tenha um dia bem bom. E nós passamos aí, passar agora nessa entrada do fim de semana, pensando no que vem por aí. Quando a gente lembra da crucificação do Senhor, pode ficar com esperança, porque o domingo vem aí.